Boa noite, seja bem-vindo a esse nosso encontro semanal, especial, Homens com Propósitos. Já há alguns anos, toda quarta-feira, um espaço aberto para pensarmos um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a nossa hombridade, sobre o nosso tempo, nosso futuro. Então, você é muito bem-vindo. Deixa eu reconhecer quem está aqui, talvez pela primeira vez, nos visitando. Aqui desse meu lado esquerdo, tem alguém nos visitando aqui hoje, pela primeira vez? Aqui? Seu nome é? Mário? Fábio. Você, quem que te convidou? Quem te trouxe? Ah, bem-vindo, Fábio. Mais alguém aqui desse lado? Aqui nessa coluna aqui, alguém está. Fique em pé, qual é o seu nome? Glênio? Quem? Quem que. Convidado de quem? Muito bem-vindo, viu? Que bom. Mais alguém desse lado aqui? Aqui desse lado direito aqui. Por favor, fique em pé. Diga o seu nome? Moacir, convidado de quem, Moacir? Meu xará aqui. Jonatas. Você é o? Zé Roberto, convidado? Do Jonatas também. Denis, convidado de quem? Heitor, bem-vindo. Não ouvi. Matheus, convidado de quem, Matheus? Ok, bem-vindo, Matheus. Muito bem-vindo. Aqui desse meu lado aqui, direito, alguém está nos visitando? Mais alguém? Aqui? Oh, desculpa. Bernardo, convidado do Fernando. Muito bem-vindo também, Bernardo. Muito bom. Eu vou pedir a gentileza de vocês se colocarem em pé e nós vamos iniciar com um momento de oração, como nós sempre fazemos. Nós intercedemos, você deve ter colocado aqui talvez uma marquinha numa dessas necessidades, uma lista que fica ali na mesa de entrada, você que está nos visitando hoje, é uma lista de pedidos, de necessidades, e a gente faz uma oração, intercede por esses pedidos, essas pessoas que estão precisando. Se você puder, feche seus olhos, vamos ter esse momento de oração agora. Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado. Em primeiro lugar, por essa chuva, por esse momento de refrigério, de frescor que o Senhor nos permite ter, que abastece a nossa vida, abastece o campo, abastece a nossa alma, nossa motivação. Obrigado por essa chuva. Nós te agradecemos pela saúde, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. E agora eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, esses pedidos, esses homens que têm algumas necessidades específicas, estão colocando aqui e estão buscando no Senhor direção, orientação, um caminho, uma palavra de fé, uma palavra especial que os ajude a alcançar aquilo que eles têm colocado aqui nestas marcas. Senhor, que o Senhor atenda as necessidades financeiras, na justiça, coisas da saúde física, da saúde emocional, questões de relacionamento, na família, ou mesmo relacionamento de trabalho. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ouça agora o clamor do coração de cada um, daqueles que estão precisando. Nós acreditamos, por isso estamos orando, e não estamos orando simplesmente por uma prática religiosa, mas porque nós temos fé de que, de alguma forma, o Senhor pode intervir nessas causas. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos ver o texto que nós temos para pensar aqui um pouquinho hoje. Marcelo está viajando. Está na Turquia uma hora dessa e deve voltar na semana que vem, ele está de volta conosco, ok? Veja só o texto que nós temos hoje, ainda seguindo a ideia do tema Guia da Vida Simples. Só não vamos falar de Eclesiastes hoje, que é o livro que o Marcelo tem abordado nas suas prédicas, nas suas palestras. Hoje nós vamos ler dois outros textos, ainda no tema Guia da Vida Simples. Mas o tema de hoje seria Vida Simples em Tempos Difíceis. O texto é o seguinte, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de religioso, né? Mas negando o poder de Deus. Afaste-se também destes. E o segundo texto, também de Paulo, mas aí na carta de 2 Coríntios, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Até aqui. Esse é o nosso texto de hoje. Falando de vida simples, da simplicidade da vida. A grande questão, o grande problema de falar de simplicidade de vida é como ter uma vida simples se o mundo em que a gente vive não é tão simples assim. É até mesmo um pouco complexo. Nós vivemos num mundo complexo, num mundo agitado, cheio de dificuldades, cheio de apreensões, de tensões. O mundo que a gente vive hoje não é tão simples assim, mas o nosso desafio é viver uma vida simples. E como, então, viver uma vida simples num mundo tão complexo? Veja se o nosso mundo não está complexo. Os tempos hoje são mais duros, mais rápidos, mais superficiais. Nós não temos a chance, a possibilidade de desenvolver relacionamentos profundos nos dias de hoje. Há muita correria hoje. Nossa agenda praticamente domina o nosso dia e a nossa semana. Muitos de nós somos escravos da agenda, dos compromissos, das coisas rápidas, urgentes e prioritárias que a gente precisa resolver. E não conseguimos desenvolver uma vida simples, porque estamos o tempo todo correndo. Houve um tempo em que as coisas eram mais fáceis, a vida era mais simples, não havia tanta ansiedade, tanta preocupação. Eu não sei se você, como eu, tem em torno de 50 anos de idade, você vai se lembrar, talvez, da sua adolescência, no começo da sua juventude, lá para os anos 70, comecinho dos anos 80, que a vida era mais simples. As pessoas tinham outra intenção quando se aproximavam de alguém. Os relacionamentos eram diferentes. Parece que havia mais profundidade. Mas hoje as coisas não são tão bem assim. Nós estamos vivendo um tempo assim um pouco mais angustiante, um pouquinho mais tenso. Vamos tentar comparar e observar essa diferença para a gente ver se realmente esses tempos que a gente vive são complexos. Nesses tempos mais antigos, nós tínhamos uma capacidade de nos relacionar mais fácil. Os relacionamentos começavam de forma mais simples, mas as pessoas começavam a se relacionar e ter um conhecimento mais profundo um do outro. Então a gente gastava mais tempo. A gente tinha mais tempo para gastar com alguém. Mas hoje parece que a gente não tem muito tempo. Parece que a gente não tem tempo para sentar, para conversar, bater um papo com alguém, ter uma interação, conhecer um pouquinho mais da vida de cada um. sem preocupar-se em mais nada a não ser conhecer aquela pessoa. Se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver que o lar, o ambiente da casa, algum tempo atrás, era um pouquinho mais simples. Eu não sei se você sabe, mas o simples fato de administrar um lar hoje, administrar uma casa, uma família, hoje, é tão complexo quanto administrar uma pequena empresa há 10 anos atrás. Ou seja, uma pequena empresa envolvendo ali um grupo de 8, 10 pessoas, há 10 anos atrás, tinha a mesma complexidade de administração do que uma casa nos dias de hoje. Então, só o fato de administrar um lar, relacionamentos familiares, contas, intenções, sonhos, projetos que estão dentro do ambiente de casa, investimentos, coisas relacionadas aos relacionamentos dentro de casa, hoje é mais complexo do que administrar uma empresa de 10 anos atrás. Nos dias de hoje, parece que algumas coisas são mais difíceis do que no passado. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a tecnologia que prometeu fazer com que nós ficássemos mais à vontade, menos esforço físico e ter mais tempo para o lazer, na verdade, essa mesma tecnologia nos trouxe mais trabalho. Eu não sei se você lembra, nos anos 80, quando o computador pessoal começou a ficar popular, num preço acessível para que as pessoas começassem a comprar, e aí vinha a impressora, quando começaram a vender as impressoras, primeiro aquelas matriciais, né? Quem lembra disso? Né? E depois as de jato de tinta e logo em seguida as lasers. As pessoas, eu lembro que algumas pessoas falavam para mim: rapaz, mas vai chegar um dia que a gente não vai ter mais papel, porque está tudo na tela do computador e a gente só vai imprimir um resumo daquilo que a gente precisa. Mas não é bem assim, não é verdade? Hoje, você imprime tanto papel, a minha mesa está lotada de papel, como nunca teve antes. A tecnologia que era para nos ajudar, parece que não está ajudando tanto. O ambiente de trabalho hoje, a globalização, as relações de mercado, de trabalho, fazem com que a concorrência seja tão grande que a gente tem que se aperfeiçoar. E aí a gente vai se aperfeiçoando no ambiente de trabalho, na nossa profissão, nos tornamos especialistas, e por ser especialista, você acaba tomando o trabalho ou o lugar de uma ou duas ou até três pessoas. Então hoje, duas pessoas no trabalho fazem o mesmo papel e desempenho de 10 pessoas há 15 anos atrás. Só que reduziu o número pessoal, o fator pessoal, mas aumentou o fator estresse. Diminuiu o trabalho físico por causa da tecnologia, mas aumentou o esforço mental. E a gente está vivendo uma relação pesada, tensa. Os relacionamentos não são profundos, eles são superficiais. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, observando esse mundo louco e corrido que a gente vive, que alguns chamam de pós-modernidade, ele já chama de modernidade líquida. Ele observa que a vida hoje é comparada a um lago congelado. Imagina um lago, num frio extremo e a superfície congelada. E você, o lago é a sua vida, e você está em cima do lago. Então você não pode andar devagar, porque senão vai rachar o gelo. E você também não pode parar, porque você corre o risco de quebrar e afundar. Assim, você tem que correr. Correr mesmo, rapidamente, em cima desse lago, para tentar passar por esse lago chamado vida. Chegar do outro lado. Só que cada vez mais fino fica essa camada de gelo e você tem que correr mais rápido. E quanto mais rápido você corre, menos direção você tem. E menos controle, até mesmo para parar. Você já correu em alguma superfície gelada ou lisa, você sabe o que eu estou dizendo. Então veja, a nossa vida hoje é uma correria. A gente não tem tempo mais para as coisas. A gente vive correndo e correndo atrás de coisas, compromissos, atividades, ansiedades, contas, preocupações, problemas, inquietudes, coisas que vão tirando a nossa paz. A gente está correndo o tempo todo. Esse mundo que a gente vive nos força a correr atrás de coisas, dia após dia. Nós vamos vivendo essa intenção de tentar resolver as coisas e ao mesmo tempo a incapacidade, a sensação de incapacidade de resolver essas coisas. Correndo, o tempo todo correndo. Relacionamentos superficiais, porque a gente não tem tempo. Repare como está sendo o seu relacionamento com a sua esposa, por exemplo. Que tipo de relacionamento a gente está tendo dentro de casa, com os filhos? Porque a gente chega cada vez mais tarde, porque cada vez menos tempo a gente tem para trabalhar e resolver as coisas. E chegando tarde em casa, cansado, estressado, a última coisa que você quer é um filho perguntando para você como é que faz, resolve o dever de casa. E aí a gente quer desestressar, a gente quer ir na frente da televisão e desestressar na frente do Jornal Nacional, certo? O homem é assim, ele desestressa assistindo o Jornal Nacional. Olha o desestresse, deixa eu desestressar um pouquinho, senta na frente da televisão, estica o pé, ninguém fala comigo, deixa eu desestressar um pouquinho, liga no Jornal Nacional, aí vem as notícias, morte, corrupção, atentado, terrorismo, André Vargas, e vai embora, olha o desestresse do cara. E se alguém interferir nesse desestresse dele, ele fica ansioso mais ainda. Então veja como a gente está vivendo um relacionamento e uma tensão tão grande que a gente não consegue desocupar a mente. A nossa mente está o tempo todo ocupada. Não sei se você sabe, mas nós tomamos diariamente mais ou menos de 1.400 a 1.800 decisões. Todos os dias você toma 1.400 a 1.800 decisões. E algumas delas vão determinar o seu futuro, o que vai acontecer na semana seguinte, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Às vezes, decisões que vão determinar o resto da sua vida. Então, nós estamos vivendo nesse tempo corrido, superficial, cheio de ansiedade, de angústia, um tempo em que a gente não consegue se sentir à vontade, satisfeito. Você ganha 3 pau por mês. E fala, não é suficiente. Ah, mas o dia que eu ganhar 5 mil, está resolvido meu problema. Aí algum milagre acontece e você passa a ganhar 5 mil. E aí o que você vai falar? Ah, e se eu ganhasse 7? Porque 5 não é suficiente. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. A gente não consegue se satisfazer mais. A gente não consegue encontrar um ponto de apoio. Raramente estamos nos sentindo satisfeitos. Se pudéssemos definir a geração de hoje, é uma geração insatisfeita. Relacionamentos superficiais e, por serem superficiais, curtos. Curtos. 5-7 anos é a média da duração de um casamento hoje. E a gente vai vendo que essas relações superficiais vão gerando cada vez mais insatisfações do coração. E a gente cada vez menos tem acesso a soluções e a uma quietude no coração, alguma coisa que venha nos satisfazer. Aí a gente pensa assim, não, mas a gente está vivendo a era da informação. A era da informação, a gente tem tudo. Qualquer dúvida, pergunta para o Google. O Google sabe, ele sabe, cara. Pergunta qualquer coisa lá, ele sabe. Como a gente não tem solução? A gente nunca teve tanta oportunidade de lazer, por exemplo, como nos dias de hoje. Do cinema, teatro, até parque de diversões e componentes eletrônicos que promovem o lazer para qualquer tipo de idade, para qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo que a gente tem tanta oportunidade de lazer, a gente nunca se sentiu tão só. Tão tão insatisfeitos, tão incompletos. O que está acontecendo com essa nossa geração? Nós estamos vivendo tempos muito complexos, muito complexos. E como é que a gente vence esse desafio? Como é que a gente pode viver uma vida de simplicidade num mundo tão complexo? Essa é a grande meta, esse é o grande desafio para nós todos. Esses textos aqui nos ajudam a ter algumas dicas. Eu queria dar 3 dicas para vocês de como vencer essa complexidade da vida, vivendo uma vida simples. Coisas que vão ajudar, coisas bem simples, que vão ajudar você a ter uma vida simples num mundo complexo, num mundo difícil. Primeiro, a primeira dica que você precisa aprender hoje, usando esse texto aqui, é que a gente precisa saber lidar com o tempo. Saiba lidar com o tempo. Aprenda a lidar com o tempo. Não tem dia que você pensa assim: puxa, se tivesse uma 7ª-feira nessa semana, se tivesse um dia a mais nessa semana, eu resolveria todos os meus problemas. Quantos de nós, quem aqui usa agenda? Hoje, talvez até mais por causa do celular, né? Agenda de papel, poucos usavam, né? Mas você começa a semana, talvez como eu, coloco lá, na segunda-feira eu faço a minha agenda da semana inteira e coloco lá as minhas atividades, os meus desafios, reuniões, apontamentos, contas, coisas que eu preciso desenvolver durante aquela semana. Quantos, assim como eu, chegam no final de semana sem resolver tudo? E aí você fala assim: puxa, não consegui resolver isso, vou passar para a semana seguinte. Mas só que a semana seguinte já tem todos os seus próprios desafios. E a gente vai entendendo que o tempo parece que não é mais suficiente. E a gente olha para trás, eu estou com 50 anos, gente. Eu olho para trás, ontem eu tinha 15, 17, eu era um garotão. E hoje já estou com 50, amanhã eu vou estar com 80, é assim. A vida passa rápido e a gente pensa que o tempo está vencendo a guerra. Ele está vencendo a batalha contra a gente. E só que a gente não consegue vencer esse negócio do tempo. A gente tem que aprender a lidar com o tempo. Nós estamos presos a essa linearidade do tempo. O tempo é linear. Ele é corrido. É assim. Puxa, eu tenho uma situação tão especial para resolver na segunda-feira. Hoje é quarta. Que eu gostaria de fechar os olhos hoje e já acordar amanhã sendo segunda-feira e eu já resolver essa situação, porque ia me quebrar um galhão. Só que eu ainda tenho a quinta, a sexta, o sábado e o domingo e todos os problemas que cada um desses dias tem para me dar e eu tenho que resolver. Nós estamos presos na linearidade, é uma linha e eu tenho que viver o passado, o presente e o futuro. Não tenho como pular isso. Eu tenho que viver, já que eu tenho que viver, estou preso nessa corrente linear do tempo, eu preciso aprender a lidar com ele. Então aí uma dica bem simples: como a gente lida com o tempo? Simples. Aprenda o ontem, viva o hoje e sonhe o amanhã. Aprenda o ontem, viva o hoje e sonhe o amanhã. Só que tem um problema: o ontem para muitas pessoas representa um trauma, uma frustração, uma mágoa, uma marca, um dissabor tão grande que se transformou numa marca negativa na história, entende? E aí o que acontece? A gente vem carregando coisas do passado pesadas, marcas, traição, infidelidade, mágoa, tristeza, ingratidão, coisas que foram marcando o nosso ontem, e a gente vive o dia de hoje com o peso das mágoas e frustrações de ontem. Então ontem passa a ser um trauma. O ontem precisa ser somente uma lição. Por isso, aprenda o ontem. Não fica curtindo ontem, aprenda o ontem. Faz com que cada uma das suas atitudes de ontem, ainda que sejam dolorosas, sirvam como degraus. que você vai colocar adiante de você, sobre eles pisar e começar a subir e andar. Aprenda com o ontem. Aprenda com o ontem. Quantos aqui não estão marcados com coisas do passado terríveis? Coisas que aconteceram, fugiram do controle, não era para acontecer, mas aconteceu. E quantos não estão aqui agora pensando: puxa, se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar naquela noite, se eu pudesse voltar naquele dia, se eu pudesse voltar atrás naquela hora, eu não falaria o que eu falei, eu não faria o que eu fiz, eu deixaria de agir do jeito que eu agi, mas não tem como voltar. Você está preso na linearidade do tempo. Se continua para frente. Então, aprenda o ontem. Simples. Aprenda o ontem. Viva o hoje. Só que, se eu não aprender com ontem, o hoje vai ser só uma visão do passado negativo. E sonhe o amanhã. Veja só como a gente fica. A gente já está preso na linearidade do tempo, mas a gente fica preso no hoje. A gente vive só o hoje. E de que forma? Com os traumas do passado, do ontem, e a ansiedade de amanhã. Se no passado negativo a gente tem traumas e frustrações, no futuro negativo é a ansiedade. O que que vai acontecer com esse negócio que eu preciso resolver? E aí, e se não der certo? E se não for? E se não rolar o negócio? E aí, como é que vai ser? Aí o amanhã também se transforma num pesadelo. Aí o cara fica preso no presente, vivendo um peso do passado, no trauma, e um peso do futuro, na ansiedade. Aí o presente se torna uma desgraça, um peso enorme, uma destruição fatal. E muita gente não resolve nada no dia do hoje, o seu dia passa e não resolveu nada porque não soube lidar com o tempo. Aprenda o ontem. Viva o hoje, sonhe o amanhã. Simples assim. Peraí, pastor, mas tem umas coisas do passado que são difíceis de resolver. Então vamos resolver. Vamos começar a resolver. Um dos grandes problemas do homem macho é buscar ajuda. Nós, homens, temos uma dificuldade enorme de buscar ajuda, de prescindir de ajuda, sabe, de abrir mão do orgulho de que eu consigo resolver tudo e ir buscar um pouquinho de ajuda. Buscar ajuda num conselheiro, num psicólogo, num amigo, em alguém possível que possa me ajudar. A gente tem uma dificuldade, quer resolver sozinho, tem que ser do meu jeito. Esse é o grande problema. Por isso que homens sofrem demais e muito para dentro. As mulheres já são diferentes. As mulheres estressadas, assim, homens entram na caverna quando estão estressados e se trancam, se fecham. Mulheres se tornam expansivas e falam. E falam. Porque elas querem soltar e resolver o problema falando. Homens não, se aquietam, engolem, chegam em casa com alguns problemas. Aí a mulher pergunta: o que que foi? Aí você diz: nada. Sabe aquele nada cheio de tudo? É um nada cheio de tudo. E ela fala: já sabe que você tem alguma coisa, e você, não adianta você falar nada, porque todo mundo está vendo. Então a gente precisa resolver as coisas. Vamos começar a resolver as coisas. Começa a resolver esse negócio. Começa a resolver esse troço para você viver o dia de hoje. Sonho passado. Viva hoje. E sonhe o futuro, sonhe amanhã. Aprenda o passado, viva hoje e sonhe amanhã. Ok? Primeira lição. Porque o texto diz: virão tempos difíceis. Segunda lição. O texto nos mostra: fuja do mal. Simples, fuja do mal. Você viu a relação aqui? Do tipo de figura que aparece aqui? Os homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, ok? Isso aqui se encaixa ou não se encaixa nos dias de hoje? Então, temos a impressão de que os tempos dos fim, como ele diz aqui, os tempos, nos últimos dias os tempos serão difíceis, são esses tempos que a gente está vivendo. Veja só o estilo de vida que as pessoas estão vivendo. Você rapidamente identificaria algumas pessoas que estão nos seus relacionamentos aqui, nessas categorias. Rapidamente você ia lembrar de um pelo nome, de outro pelo jeito, de outro ainda pela maneira de se comportar. A gente vai olhando e vai pensando, pô, esse aqui sou eu, cara, esse aqui sou eu, esse aqui não é ninguém, é eu mesmo, eu que sou assim, puxa, olha só a categoria, e olha só quem está ao meu redor, quem faz parte da minha companhia. Por isso, a dica simples para ter uma vida simples: afaste-se do mal, fuja do mal. Porque a nossa vida, essa questão tem a ver com o caráter, com o caráter. A gente, todos aqui, indistintamente, todos nesse ambiente, nessa sala, sabem qual a diferença entre certo e errado. Sabe que o certo é bom e que o errado é mal. Todos aqui sabemos, não é? No entanto, tem hora que a gente dá uma pisadinha de leve no mal, uma mentirinha, gente. Aí a gente usa os diminutivos, né, para minimizar o problema. É uma mentirinha, é um errozinho, é um pecadozinho, é uma falhinha que eu tive. Nós sabemos a diferença. O que é o caráter? O caráter é o eixo central em torno do qual rodam as nossas virtudes e até mesmo defeitos, que geram aquele centro da vida, aquela nossa expressão de ser quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato é o caráter. É o ser bom ou não ser bom. É o fazer aquilo que deve ou aquilo que não deve. E a dica está tão simples ali, o texto diz assim, toda essa relação de gente aqui, é uma dica que Paulo dá para um discípulo dele chamado Timóteo. Ele fala, Timóteo, fuja desses. Fuja desses, simples assim. Deixa de se aproximar de pessoas que não contribuem para a sua vida. Se afasta dessa turma. O que eles vão te acrescentar? Se não problemas. E olhe bem, porque a maioria de nós sabemos essa diferença bem clara entre certo e errado, e muitas vezes nos aproximamos de gente que não tem caráter, mas que de alguma forma pode nos trazer algum benefício, e aí a gente pensa assim, bom, eles vão trazer benefício? Pô, o cara não tem caráter, mas o benefício compensa a falta de caráter, então vamos ficar com o benefício. Um dos grandes problemas dos dias de hoje e que gera complexidade na vida, sabe qual que é? É a ética. O problema da falta de ética. Você sabe que ética? O professor Mário Sérgio Cortella distingue a ética da seguinte forma. São três elementos que distinguem a ética. É o que eu posso, o que eu quero e o que eu desejo. Isso vai definir e distinguir a ética. Só que tem um problema. Nem tudo que eu posso, eu quero. Nem tudo que eu quero, eu desejo. E nem tudo que eu desejo, eu posso. Dá para entender? Porque tem muita gente não podendo, mas querendo. Tem muita gente querendo, não querendo, mas desejando. E tem muita gente não desejando, mas podendo. E aí surgem os conflitos. Veja, eu não estou falando de dilema. Dilema é uma coisa, conflito é outra. Dilema é aquilo que nos deixa apreensivos na escolha entre duas coisas boas, aceitáveis. Eu não sei se eu como pudim ou se eu como uma torta de chocolate. É um ou outro. Então, entro num dilema. Agora, conflito não. Conflito é quando envolve uma situação ética. Você entra em conflito quando você tem de escolher entre uma coisa e outra, sabendo que uma das duas não é ético, mas vai te trazer benefício, vai te trazer algum lucro, alguma percepção boa, alguma coisa boa, e aí você entra em conflito. Então meça as suas escolhas diferenciando entre conflito e dilema, ok? Caráter, afasta desses negócios, gente. Negócio de amizade com doleiro, dá nisso. Se o seu amigo é doleiro e te dá um jatinho, você passear com a família. Ah, não, eu não sabia que ele fazia coisas erradas. Por isso que está nessa coisa que está o governo, gente. É uma coisa, é um redemoinho que vai chupando todo mundo para o mesmo buraco. Agora aprovaram, não é? Aprovaram lá a CPI e já puxaram o caso lá de São Paulo, envolvendo outro partido. Outro problema ético. Gente que se envolve com gente que não vale nada. Tem um lucro durante um tempo, mas daqui a pouco puxa para o ralo. Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Todo mundo junto. Afasta dessa gente. Eu não sei, talvez você está precisando se afastar de alguém aí. Se afastar dessa gente que tem essa atitude que você sabe que não vai dar coisa boa lá na frente. Acendeu a luz? Sabe a luz do amarelo? Ainda tem, tem os carros. Acendeu o amarelo lá no combustível, significa está piscando. Agora alguns vêm escrito gasolina. Está piscando assim, né? Fio, fio, fio. Outros ficam piscando e uma sirene. Mas mesmo assim, cara, olha como a gente é. Lembra quando só acendia amarelinho? Ah, não, vai dar para andar mais um pouquinho. Quem que já pensou assim, que nem eu? E quem que já empurrou muito carro por causa disso? Cara, como eu empurrei carro por causa da luzinha amarela. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Vou dar mais um pouquinho, vou chegar lá. Depois eu abasteço. Amanhã eu abasteço, eu vou para casa. Aí chega de manhã em casa, liga o carro, não pega. Por que eles foram aumentando o tamanho da luz? Por que foram escrevendo fio? E por que colocaram campainha? Tudo porque nós somos retardados. A luz acende. Nós somos retardados mesmo, porque a luz acende. Se acendeu já é um aviso, então toma cuidado. Já abastece logo, já muda de caminho, se afasta dessa corja. Se afasta dessa turma. Quantos aqui talvez já não tenham perdido muito dinheiro por causa de envolvimentos e laços com pessoas que não têm ética? E não só dinheiro, sono. Perderam o casamento, porque a luz acendeu e não se afastou de gente que pratica essa coisa, toda essa relação. Por último. Então, primeira dica para ter uma vida simples, saiba lidar com o tempo. Ok? Aprenda o passado, viva o hoje, sonhe o amanhã. Segunda dica. Afaste-se do mal, fuja, corra, corra. Acendeu a luz, nem vai, cara. Não importa o lucro, não vai. Não vai. Terceira dica, bem simples. Mas aí já no outro texto que a gente leu, Coríntios. Mas temo que, assim como o serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que está em Cristo. Ah, esse não é um ambiente religioso. Esse aqui não é um ambiente religioso. Mas esse último ponto tem a ver com fé. A proposta aqui é: abre espaço para fé. Abre espaço para fé. Eu não sei se você é religioso, se você tem uma expressão de fé, se você, tendo uma fé, se você é católico, se você é espírita, muçulmano, evangélico, qualquer hinduísta, não sei qual é a sua religião, a sua profissão de fé. Não é disso que eu estou falando, ok? Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de abrir espaço para a fé na sua vida. E veja, nesses tempos líquidos, né, que o Bauman lá atrás estava dizendo, a religião, a fé foi relativizada também. E a gente vê todo tipo de manifestação de fé, de expressões de fé, e as pessoas correndo atrás de alguma coisa para se ancorar, para se apoiar, e muitas vezes a gente vê os mais absurdos, as maiores absurdidades sendo exercidas dentro desses ambientes de fé. Onde você esperava alguma coisa boa? Escândalo, corrupção, pedofilia, roubo. Então veja, nesses tempos as pessoas se apegam a tudo, mas o que eu estou dizendo aqui não é religião, é fé. Não é crença, é espiritualidade. Abrir o coração e espaço na sua agenda para a fé. Talvez você tenha a sua religião e na sua religião você consiga encontrar uma resposta para suas necessidades. O texto que eu li fala de Cristo. Então eu vou usar Cristo como a referência para a expressão de fé aqui, ok? Talvez você não acredite em Cristo, talvez você não tenha essa fé cristã, talvez você não tenha essa expressão de fé na sua vida, na sua experiência familiar ou religiosa, mas eu vou usar aqui, como o texto fala de Cristo, somente a referência de Cristo, referência, não vou falar da fé em Cristo especificamente. Mas olha, eu estou falando de fé e não de crença. Crença é fácil, cada um de nós temos as nossas crenças. Cada um de nós temos as nossas orações, as nossas rezas, as nossas práticas religiosas, não é? Mas nós transformamos muito dessa nossa prática religiosa em crendices. Em crendices. Às vezes, uma oração é uma crendice. Entrar com o pé direito num lugar e fazer o sinal da cruz pode ser mera crendice. Fazer, buscar uma oração de um pastor, porque a oração do pastor é especial, pode ser uma crendice. Por que que o pastor é mais especial? Por que que o sacerdote tem que ter uma resposta especial? Veja, eu não quero questionar a sua crença, ok? A sua religião. Eu sou pastor, tá? Eu acabei de questionar o pastor. Tem muito mala pastor por aí. Tem mesmo. Tem muito mala em todas as religiões e profissões. Eu estou falando que nós não podemos transformar o nosso espaço de espiritualidade num ambiente de crendice somente. Porque tem muita gente que efetua somente a sua religiosidade, o seu ato religioso, o seu ritual religioso, indo, por exemplo, domingo a um serviço religioso na sua igreja, num culto, na missa, no seu serviço religioso. Ele vai lá e se sente totalmente completo porque ele já cumpriu o seu papel religioso. E agora ele tem toda outra, a semana inteira para pecar. Eu já fui na igreja, já participei da comunhão, então agora eu já tenho o meu pecado perdoado, já fui lavado pelo sangue de Jesus, então agora eu já tenho mais uma semana, ou talvez mais um mês, aí 20 e poucos dias, até a próxima comunhão, até a próxima ceia, para eu poder pecar e fazer o que eu quiser. Isso é religiosidade, isso é crença, isso é crendice. Isso não é fé, isso não é espiritualidade. Porque espiritualidade significa você ter um relacionamento aberto e de busca para com o objeto da sua fé, não com a instituição que representa a sua fé. Ok? Dá para entender? Eu não tenho uma relação objetiva com a instituição que representa a minha fé. Eu sou membro de uma igreja cristã evangélica aqui nessa cidade. Mas eu não tenho a minha fé linkada, vinculada, amarrada a essa instituição. A minha fé está vinculada na pessoa de Cristo. Porque eu sou cristão. No meu caso, estou falando do meu caso. Eu sou cristão, então a minha fé está em Cristo, não está na instituição. A instituição simplesmente resolve algumas necessidades minhas no ambiente da comunhão, de viver na congregação, de compartilhar e interceder com irmãos, com pessoas que professam a mesma fé que eu. Dá para entender isso? Então, espiritualidade é muito mais do que uma crença. Às vezes a gente faz das nossas crenças a nossa religião. O frequentar a igreja em tal dia, o fazer uma oração assim, uma reza assim, ou fazer um sinal assim, ou fazer um sacrifício. Há religiões que matam galinha. Há religiões que matam animais em sacrifício. Há religiões que fazem coisas e mais coisas. E nós, nas nossas religiosidades, eu estou me incluindo, ok? Estou me incluindo. Nós, nas nossas religiosidades, vamos matando a possibilidade de ter um contato vivo, agradável com o objeto da nossa fé, no meu caso, Cristo. Eu quero ter uma relação com Cristo, estou falando de mim, eu quero ter uma relação com Cristo em que eu tenha acesso a Ele, porque eu creio nele como Ele é, uma pessoa com quem eu posso me relacionar, que me ouve, que conversa comigo, que não só é um Deus utilitarista, em que eu me aproximo dele simplesmente para pedir algum favor para mim. Essa é a religião da modernidade líquida, da pós-modernidade, a religião que faz de Deus um Deus utilitário, um Deus que está pronto para me atender na minha maior e menor necessidade. E se ele, ai dele se ele não me atender, porque ele prometeu, está escrito lá no livro dele, ele tem que me atender. Quando eu faço de Deus um Deus utilitarista, eu acabo me envolvendo nessa percepção religiosa da fé. Abra espaço para fé. Fé. Fé. Mude a sua relação com o objeto da sua fé. Mude a sua relação com Cristo. Tenha uma percepção diferente com aquilo que é o sagrado, o espiritual, aquilo que de alguma forma, sobrenaturalmente, de uma forma inconsciente, imperceptível, ininteligível, atinge a nossa realidade. Simples. A fé é uma coisa simples. Só que a gente vive em tempos complexos e a gente não consegue desenvolver uma fé. Ah, não, o mundo mudou, pastor, é diferente, esse negócio de fé é uma coisa religiosa, coisa dos meus antepassados, da família, e eu não tenho espaço para isso. Tem sim. Se você quiser, abra um espaço para isso. Vida simples num tempo complexo. Aprenda a lidar com o tempo. Aprenda a lidar com o tempo. Faça da sua vida algo especial mesmo. Tenha uma fé simples, generosa, especial e relacional. E mude a sua vida. Mude a sua vida. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Quero orar por você e abençoar a sua vida. E assim a gente encerra esse nosso momento de hoje. Senhor, no nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e feito. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, as coisas complexas. A gente tem a sensação que o tempo está fugindo por entre os dedos. Nós não sabemos muito o que fazer. Nos pegamos cada vez mais em ambientes em que a gente não tem mais o controle. Mas o Senhor hoje nos ajuda a compreender que, de alguma forma, nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Precisamos fugir do mal. E precisamos, Senhor, abrir espaço para uma fé e uma espiritualidade simples e genuína. Ajuda-nos nessa dificuldade. Porque nós vamos sair daqui e vamos voltar para casa, encontrar algumas dificuldades, amanhã no trabalho, algumas situações difíceis, e nós não temos condições de resolver tudo. Então, Senhor, nos ajuda a resolver tudo. Nos ajuda a enfrentar tudo e a resolver tudo. Eu te peço isso, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom final de dia, bom final de semana e até a próxima.